Já te falei, não vou mais brigar. Sua consciência com certeza vai pesar. Já te falei, eu não quero fim. Tudo tem que ser bom pra você e bom pra mim. Aqui na Rádio do Samba, você curtiu o Coro Come, Mal Dividida. Composição, grande Billy SP. Tá aí, você tá curtindo o programa que é o meu, é o seu, nosso querido e gostoso Charme DS. E essas músicas gostosas que rola aqui no programa é Black Man, Demand, é Black Man. E uma surpresa hoje, uma surpresa que é o novo som de Ed Rock. Escuta aí.